Esta semana, no Esta Semana... Uma ministra a chorar, recordações de Walt Disney e um novo acordo ambiental. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias. Passam por efemérides, ambiente, música, vários temas que dependem de semana para semana. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Posso... Sì. Os momentos que iniciam esta emissão decorreram há uma semana, no domingo, em Itália. A apresentação de um plano de austeridade local ficou marcada pelas lágrimas de Elsa Fornero, ministra do Trabalho e dos Assuntos Sociais italianos. Numa conferência de imprensa, Fornero tentou pronunciar a palavra sacrifícios na questão da reforma do sistema de pensões, mas foi invadida pela emoção e acabou por chorar. O novo primeiro-ministro, Mario Monti, viu a ministra em lágrimas e continuou o comunicado. Dizia ela, nós, e isto custa-nos imenso, até psicologicamente, temos de pedir estava ela a dizer, quando ela, Elsa Fornero, quando se engasgou na palavra com a comoção. Teve de ser Monti, o sucessor de Silvio Berlusconi, a completar a palavra sacrifícios. E assim prosseguiu na apresentação de medidas na área laboral. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Bella illustrazione, non è? Desde cedo mostrou ter talento para duas coisas, desenhar e vender. Para conseguir uns trocos extra, o jovem vendia desenhos aos vizinhos. Era Walt Disney, que nasceu no dia 5 de dezembro de 1901. Se fosse vivo, tinha completado na segunda-feira 110 anos. Viveu a maior parte da infância na Quinta Marcellini, no Missouri, nos Estados Unidos, ou Marceline. Marceline ou Marcellini, escolham. Onde sofreu na pele os efeitos da educação severa do pai. Era um dos 5 filhos de Elias Disney e Flora Cole Disney. Durante a Primeira Guerra Mundial, tentou alistar-se no exército, mas os seus préstimos foram recusados. O jovem voluntarioso era demasiado novo para aquela vida, tinha apenas 16 anos. Ofereceu o seu trabalho à Cruz Vermelha, que o aceitou. Trabalhou em França, ao serviço da organização. Walt Disney não era um condutor de ambulância normal. Em vez de camuflada, o veículo que conduzia estava coberto por desenhos seus. Regressado, estudou na Kansas City Art School. Tentou começar a carreira numa pequena empresa de arte comercial, mas a experiência não correu muito bem. Walt tentou Hollywood e foi lá que em 1928 criou a sua personagem lendária, o Rato Mickey. A invenção surgiu ocasionalmente e curiosamente depois de Walt ter sido assaltado pelo seu patrão, que o atraiçoou, roubando-lhe as personagens que já tinha criado, como por exemplo Alice e o Coelho Oswald. O nome original de Mickey não era Mickey, era Mortimer, mas a mulher de Walt convenceu-o a mudar. Depois vieram personagens como Pateta, Pluto, Donald, que, tal como Mickey, entraram no imaginário coletivo do Ocidente. A primeira longa-metragem, longe aí eu, surge em 1937, com Branca de Neve e os Sete Anões, cujo excerto estamos a ouvir como fundo sonoro. O sucesso foi tal que, com o dinheiro gerado, construiu um novo estúdio que lhe permitiu lançar novas histórias e personagens como Bambi e Pinóquio. Para além de estúdios cinematográficos, o império criado por Disney incluiu parques temáticos, Disneylandia e Euro Disney, canais de televisão e a exploração dos direitos de imagem das personagens. Walt Disney viria a morrer em 1966. We'll be right back. li esta semana que Adele bateu o recorde de Amy Winehouse. Adele, o álbum mais vendido no Reino Unido no século XXI. 21, precisamente o nome do CD, já vendeu 3 milhões e 400 mil exemplares, mais 100 mil que Back to Black, da Casa do Vinho. O segundo registro do estúdio de Adele passou 45 semanas no top 10 britânico, 18 delas em primeiro lugar. 21 é também o álbum que mais vendeu a nível internacional. Este ano, acabou por valer à cantora 6 nomeações para os prémios Grammy, incluindo a de álbum do ano. Foi uma pequena curiosidade para as pessoas ligadas à música, às estatísticas ou que gostam destes números. Sigamos com Rolling in the Deep. O jogo entre Vitória de Guimarães e Esmoriz terminou com um pedido de casamento. É verdade. Foi na quinta-feira, após mais um encontro do Nacional A1 de voleibol, que terminou com o triunfo minhoto por 3-0. Eurico Peixoto, jogador de Vitória de Guimarães, surpreendeu a namorada com um pedido de casamento. Rita Oliveira, a agora noiva e fisioterapeuta do clube, não sabia muito bem onde se meter. Ficou obviamente bastante surpreendida, mas lá disse que sim. Vamos ouvir um pouco da reportagem da Vitória TV no pavilhão em Guimarães. Primeiro, o momento em si, o ambiente de fundo e as declarações dele e um bocadinho dela. Aqui, porque é o lugar que nos unia, foi aqui que nos conhecemos. Quando ela veio para cá, primeiro ano como fisioterapeuta, eu já jogava cá, foi cá que nos conhecemos, eu acho que fazia todo sentido que se fosse cá. E foi logo amor à primeira vista quando a conheceste há 8 anos atrás? Não mintas. Eu não posso dizer que tenha sido amor à primeira vista, mas que foi evoluindo como tudo, eu acho que é assim. Pelo menos isto só acontece quando temos a certeza que queremos passar a vida ao lado de outra pessoa. E então, só quando eu tive essa certeza é que realmente dei um passo em frente. E aliás, foi preciso eu sair de cá para depois as coisas começarem a progredir. E não tiveste agora medo de ficar aqui sozinho e a Rita fugir? Acho que não, porque já tínhamos casamento marcado. Por isso ela é que ficava a perder. Aliás, eu nem tive resposta nenhuma. Tive agora mesmo, como vocês viram. Foi só uma questão de marcar o acontecimento. Não foi por mais nada. Estás feliz? Claro. E espero que ela também. Também estás feliz? Obviamente. No futebol, ontem Fernando Gomes foi eleito o novo presidente da Federação Portuguesa, depois de ter vencido as eleições realizadas em Lisboa. O resultado foi anunciado 4 horas e meia após o encerramento da votação. O que é que havia tanto para verificar? Gomes, atual presidente da Liga de Clubes, sucede a Gilberto Madeião após derrotar Carlos Marta no ato eleitoral, com 46 votos contra 36 do rival. Houve um voto em branco e uma ausência, delegado Viana do Castelo. José Luís Arnaud foi eleito Presidente da Assembleia Geral. Manuel Fernando Serra ganhou a corrida para o Conselho de Justiça. Herculano Lima é o novo Presidente do Conselho de Disciplina. Vítor Pereira vai ser um líder do Conselho de Arbitragem. Depois de vencer Luís Guilherme por apenas um voto. 42 para Vítor Pereira, 41 para Luís Guilherme. Quer Herculano Lima, quer Vítor Pereira transitam da atual estrutura da Liga para o Conselho Fiscal. foi eleito Ernesto Ferreira da Silva. Estes resultados significam, então, uma vitória em toda a linha de Fernando Gomes, já que todas as listas da sua candidatura venceram nos respectivos órgãos. A vitória de Fernando Gomes deverá obrigar à realização de eleições para a presidência da Liga, lugar que o dirigente terá de abandonar para tomar posse nos próximos dias como sucessor de Gilberto Madeil na presidência da Federação Portuguesa de Futebol. Um novo acordo para o clima foi obtido esta madrugada, salvo já à beira do desastre das negociações da Conferência de Durban, que vai pela primeira vez pôr limitações a todos os países mais poluidores nas emissões de gases. As conversações esbarraram num impasse que parecia incontornável quando os representantes da União Europeia entraram em confronto com a China e Índia sobre a forma legal do novo acordo. O plano dos europeus de tornar o tratado vinculativo para todos os países esteve mesmo perto do colapso, depois da Índia insistir na inserção do termo resultado legal no texto em negociações, o que o tornaria sem significado, segundo a Comissária Europeia para o Clima, Connie Hedegaard. Com os ministros exaustos ao fim de 6 dias de conversações, Hedegaard exigiu, já esta madrugada avançada, exigiu clareza e compromisso. A União Europeia mostrou paciência de muitas formas. Estamos quase dispostos a ficar sozinhos num segundo período de compromisso com o protocolo de Kyoto, afirmou. O acordo agora obtido prolongou os compromissos de Kyoto, o único pacto global que fixa limitações nas emissões de gases, e resultou ainda num fundo para ajudar os países mais pobres a adotarem medidas para enfrentarem as mudanças climáticas, além de traçar um caminho para vincular legalmente todos os países signatários a reduzirem as emissões. Fechamos com mais música. Uma canção nova de Madonna, chamada Masterpiece, surgiu esta semana na internet. Segundo a imprensa internacional, Masterpiece vai fazer parte da banda sonora do filme W.E., realizado pela cantora, e também do seu próximo álbum, nas lojas em 2012. A faixa produzida por William Orbit já anda então pelas internets e vamos ouvir um pouco da obra-prima. Pode ser? Pode ser. Sete dias em uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 20ª emissão de esta semana. Voltamos aqui a 7 dias.